Prepare-se para encrenca. Encrenca em dobro. Para proteger o mundo dos haters de plantão. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender o nosso podcast às estrelas. LP. Cantomo. Cronólogo. Geek Brasil decolando na velocidade da luz. Ouçam-nos agora. Ou preparem-se para lutar. Não, é isso aí. Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Sim, que quiser essa parafernália toda que a gente fez inventando a equipe Rocket, é para comemorar os 20 anos de Pokémon. Nós iremos falar aqui no podcast dessa semana, falamos um pouco mais sobre o que Pokémon fez nessa revolução do mundo digital, tanto no, na parte de mangás quanto anime. Nós iremos falar também de coisas que quase não é falado por aí, que é sobre a mitologia de Pokémon. Eu fiquei sabendo que tem uma mitologia, nem eu sabia disso, cara. E a gente vai estar trabalhando sobre isso. Então, depois dos recados, e vocês continuem escutando a gente aí. Bora lá, pessoal! Hoje eu estou aqui com meu amigo Cantomo. Fala aí, pessoal, beleza? E nós vamos para o nosso Open Box. Open Box. Por que que a gente decidiu trocar a palavra, né, jogo da velha, para o Open Box? Simples, porque o Open Box é mais da hora. E a gente achou que é a cara mais do GBR Cast do que algo chamado jogo da velha. A gente acaba meio que consegue misturar as coisas. O Open Box é ligado a várias... A gente pode dar vários recados ao invés de ser algo mais menos direto, entendeu? É, até porque o jogo da velha, você pensa assim, é o jogo da minha avó? Que jogo da velha? Quem é essa velha? O que, que ele tá falando? E mesmo se a gente substituísse pela palavra hashtag, talvez não caberia tanto ao ponto do que a gente quer fazer com o Open Box. E mesmo assim a gente vai continuar mantendo o nosso sistema. Você que quer mandar um recado, um review pro GBRcast, você pode mandar para o e-mail geekbrasil14@gmail.com. Você pode mandar também através da hashtag, no caso desse podcast é PokémonGo2016. Você pode mandar nessa hashtag tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook. Facebook. Estaremos olhando lá todas essas redes sociais. E é isso. A gente vai começar com... A gente pode quebrar um pouco de gelo. E a gente vai brincar de um jogo. Vamos zoar aqui um jogo aqui, bastante conhecido de vocês. E que é chamado de jogo de forca. Vou dar uma dica pra você, ô Cantomo. Forca? Forca. Vou dar apenas uma dica. Vamos lá, então. Só vale o primeiro nome, viu? Ok. Ela é um personagem principal. Ela é uma personagem principal de uma saga que fez muito sucesso nos últimos tempos. Quem é? É bom, sério que é só isso? É. Tá, eu posso errar quantas vezes? Não, é até você acertar. Ah, até eu acertar. É. Só com essa descrição, velho? Isso. Tá, vamos lá. É um desafio mesmo. Personagem principal de uma série? Uma saga? Uma saga. Vou dar você mais direto. De filmes. De filmes. Fez muito sucesso recentemente. De uma saga. Era a personagem principal de uma saga. Jean Grey? Não. Não. De filmes. Vamos. Jean Grey, não, Mulher Maravilha ela ainda não virou uma saga. Ela acabou de estrear. Óbvio. Olha, eu vou dar outra dica pra você, hein? Era pra ser uma trilogia. E era pra ser uma trilogia? Era. Caraca, não foi uma trilogia. Você não sabe ainda, velho. Mulher? É mulher. Tô ligado. É mulher. Não tô ligado. Tô pensando só em coisa nada a ver, tipo Divergente. Vai falando as letras. Jogos Vorazes. Então vamos lá. Ah, ah. Ah. É. Tem um A aqui. Tem um A, beleza. Tem V. Não tem V, cara. Não tem V. Então a gente tem... Tem quantos A? Tem um A só? Tem um A só. São quantas letras? São... Sete. Sete letras. Sete letras e só tem um A. Isso. Tá. Tem F? Não. Tem P? P não também. É só o primeiro nome, viu? Só o primeiro nome. Uhum. Tem A e não tem P. Também I e tem G. Tem G? Não, também não tem G. Caramba, velho. Três... Era pra ser uma trilogia, não foi. Não deu certo. Então, não é que não deu certo. Não foi feito. Não, também não. Era pra ser uma trilogia, só que a ganância falou mais alto. A ganância falou mais alto. Beleza. Então, temos um M? M não. A gente tem um N? N tem. Tem N, tá bom. E a gente tem um... Vamos, a gente vamos, tem vamos. Um D? D de dado? Não no primeiro nome. Tem no segundo, mas não conta. Não conta. Tá, não consigo imaginar quem é ainda. Caramba. E a gente tem um H? Não. Ó, você tem um A na segunda posição e um N na quarta posição. São sete letras. Ok. E a gente tem, por acaso, um K? Tem um K, bem no começo. Bem no começo. Sete letras? Sete letras. Caralho, velho. Sério que você não tá sabendo o que é, cara? O pessoal de casa já tá tipo... Ah, fala logo o nome dela! Tá querendo sair, mas tem O? Não tem O, cara. É, tem E. Também não tem E. E também não tem I. Não, I tem. I, quinta posição. Ó, K na primeira, A na segunda, N na quarta e I na quinta. Katniss. Ah, moleque! É. Eu pensei no filme e não pensei nela. Acertou. Eu achei que não valia esse filme. Pô, foi uma trilogia? Não. É, foi uma quadrilogia. Uma quadrilogia. Era pra ser uma trilogia, só que a ganância falou mais alto, então virou uma quadrilogia, entendeu? Entendi. Pô, você queria que eu falasse na cara sua o que que era? Tem que dificultar um pouquinho, né? Ah, tá certo. É, mas eu acertei o filme pelo menos. Catch-ups. Everdeen. Então, Cantomo, lê pra nós o nosso primeiro comentário do... Rodrigo de Souza. Disse lá: deixa o Desinalto entrar pra ver só com quantos multiversos se vai o multiverso descer. Linguinha pra fora. Esse aí mostrou que tá ouvindo aí e mostrou coragem. Desinalto, quem não sabe, é ele. Ele se chama de Desinalto, né? Ele fã, é um super fã da DC. Da DC. E veio pra deixar claro aí que se tratando de multiverso, a DC é a cara. Rainha das confusões, né? Rainha das confusões. Nossa, rainha de todas as teias. E é isso que ele falou, é meio claro, né? A DC ela é excelente em enrolar o seu público. É. Não digo que a Marvel é perfeita também, longe disso, né? A gente vai falar sobre as coisas da Marvel também mais pra frente. Mas a DC. Mas a DC, ela é craque nesse negócio de enrolar, que é chamado de uma capricho de multiverso, né? Se ela quer criar uma história nova, se ela quer confundir todos os leitores, ela cria o multiverso dela novo e tudo mais. E é por isso que ele meio que comenta aqui falando sobre. Com quantos multiversos se faz um multiverso? Se faz um multiverso. É, multiverso é até um nome bonito pra remendo mesmo, né? Vamos falar a verdade. Multiverso é um nome bonito que a DC fez pra pra falar de remendo de história que não deu certo, tá? Precisamos inventar outra coisa. É isso aí. Tá vendendo pouco o Flash, vamos mudar o Flash. Vamos mudar o Flash. E usando a nossa hashtag GBR Batman vs Superman, essa hashtag ficou muito grande. A gente promete que vai fazer uma hashtag um pouco mais curta da próxima vez. A gente promete. A gente promete muito. O Cat Lord, ele escreve o seguinte: Enquanto o universo DC está certo em separar, já que o Big Deal da DC é o multiverso, ao contrário da Marvel. Aqui é uma proposta bem grande, bem legal do Cat Lord, que ele fala que o universo da DC, pelo menos que foi mostrado um pouco até no filme, a intenção deles é explorar muito as coisas que eles têm no quadrinho. Para os fãs de quadrinho, foi realmente muito bom ver o filme, sabe? De você entender muito as referências, né? Então, para aqueles que assistiram o filme e entenderam o legado que o filme passou, cara, parabéns para vocês. Porque muitas coisas nem eu mesmo entendi. Parabéns! E, Kantomo, fala para os nossos ouvintes maravilhosos, fala para eles por que eles devem ouvir o podcast logado no SoundCloud. Seguinte, geeks, nós estamos preparando uma surpresa. Isso, uma surpresa. Para aqueles que mais ouvirem o nosso podcast. E para isso nós precisamos saber quem está nos ouvindo. Por isso nós incentivamos você, geek, a ouvir o nosso podcast logado no SoundCloud. Não deixe de logar lá em cima, no canto direito da tela, com o seu Facebook, com o seu Google Plus. Quem usa o Google Plus? Não sei, mas se você tiver, você pode... Os mesmos que usam o Windows Phone, né? Vacilo com os caras, né? Eu uso o Google Plus, tá legal? Só eu. Você tem o Windows Phone? É isso, cara, né? Não, pelo menos eu uso Android. Mas então, você loga lá e aí você fica ouvindo o nosso podcast das galáxias logado e a gente vai saber quem é você e assim a gente vai poder preparar uma surpresa para aqueles que nos ouvirem mais. Não deixe também de seguir a gente nas redes sociais, esteja com a gente ali no Facebook Geek Brasil, no Twitter GBR42 e GeekBR42, no Instagram também nós estamos lá. No YouTube nós estamos meio que parados, mas meio que andando também. Ainda estamos decidindo o que nós vamos fazer com o nosso canal lá no YouTube. E também não deixe de baixar o aplicativo do Geek Brasil, porque lá é o único lugar que você vai ter as melhores notícias da cultura pop do Brasil chegando em primeira mão no seu smartphone. Então é isso, pessoal. Fique com a nossa conversa maravilhosa sobre Pokémon. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Então, até o próximo Open Box. É um novo mundo de aventura. Todo mundo quer ser um mestre. Todo mundo quer mostrar que é bom. Todo mundo quer sair na frente, na batalha ser um campeão. Bom, então, bora lá falar sobre Pokémon. Esses pequenos monstros de bolsos que fizeram a nossa infância virar de ponta cabeça. E a gente pode começar falando sobre, lógico, né, aquilo que fez o jogo Pokémon estourar, que foi o anime. Na Eliana ainda, né? Na época que ela era da... Na Eliana. Foi na Record, né, que Pokémon estreou no Brasil, não foi? Eu acho que foi na Record. Foi na Record. Isso, foi na Record. Acho que era, inclusive, na época do Melocoton. Não, acho que o Melocoton era SBT. O Melocoton era SBT. E... eu lembro que o tava... Record era do Chiquinho, mano. Isso. Chiquinho, é isso mesmo. Em 98, saindo do pré, chegando em casa, né? E o pessoal já tava falando sobre Pokémon aqui, Pokémon ali. tal, vai estrear hoje, vai estrear hoje. Aí de repente eu encontro, liga a TV correndo e tal, ligo o DVD. Aí começa a musiquinha, né, do Pokémon, né, esse é o jeito de viver e nunca foi igual. Aí vai tocando e tal, e de repente mostra um garoto tal, que iria mudar a vida de muitos dali pra frente. Muitos brasileiros dali pra frente. E de repente tem um... Eu particularmente devo o meu inglês a esse garoto. Se hoje eu sei inglês, foi porque eu precisava avançar no jogo. Então, Ash, Satoshi, aqui é o meu obrigado. Era difícil conseguir passar aquele sudoúdo que a gente não entendia. É complicado, né? Então. E então, ali quando eu vi, sabe, depois que eu mais pra frente eu fiquei sabendo que não há uma escolha do Pikachu no Game Boy, né? Ou você escolhe o Squirtle, ou escolhe o Charmander, ou você escolhe o Bulbasaur. Do treinador, e no anime foi diferente, né? Eles colocaram a escolha do Pikachu, né? Que fez todo sentido, né? Porque na verdade são, querendo ou não, são, entre aspas, os quatro elementos ali que meio que mostra no anime. E quando ele escolhe o Pikachu, cara, você mal sabia que aquele rato amarelo que solta raios pelas suas bochechas iria fazer toda a diferença na nossa vida, na nossa infância, né? E isso mudou muito. Ficou tão forte isso que o símbolo do Pokémon hoje é o Pikachu, né? É o Pikachu. Quer dizer, Pikachu. Já tem 722 Pokémons e ainda é o Pikachu. Exato. E tem gente que quando fala de Pokémon, tem gente que nem conhece a palavra Pokémon, mas conhece a palavra Pikachu. Minha namorada era uma dessas. Até eu falar do Pokémon. Falava, você tem aquele Pikachu? Falei, não, você tem o Pokémon. Pikachu é um dos Pokémon. Você tem aquele Pikachu. Né? E isso fez com que a nossa infância tivesse um movimento diferente. Eu lembro, cara, teve muita coisa. A coisa de refrigerante explorou nosso dinheiro. Salgadinhos explorou nosso dinheiro. Bolacha explorou nosso dinheiro. Cara, Tazos, nossa, era muita coisa, cara. Era videogame. Na época não era tão forte o livros no Brasil, mas, cara, se o livro fosse forte, iriam lançar livros sobre Pokémon, sabe? E, cara, No Japão, inclusive, lançaram mangás. No Japão. Que a gente vai discutir um pouco mais pra frente sobre a diferença entre da diferença entre o anime e o mangá, né? Que é bem, pessoal, é engraçado, né? Porque é bem engraçado. O anime é baseado no jogo. Depois surgiu o mangá, que é baseado no anime, que é baseado no jogo. É uma mistura. E os filmes, que é uma mistureba dos tudo. Mas e aí, quais são as cenas de você que você lembra, assim, o Kantomo, que te faz lembrar a infância do anime, especificamente do anime? Cara, tem uma cena que é muito forte, do Pikachu ferido, cara, quando o Ash volta pra cidade de Viridian e o Pikachu quase morreu. É um dos primeiros episódios, acho que é talvez o número 15. Como eu fiquei apreensivo nesse dia, cara, pra saber se o Pikachu ia sobreviver ou não. Aquele duelo contra o Raichu? É, acho que é esse aí mesmo. Aquele duelo do Raichu. Surge. Que ele... eles ficam indecisos se vai evoluir ou não. Vai evoluir ou não. Isso, é esse mesmo. Cara, eu e também. E um outro depois da Butterfree. Nossa, esse da Butterfree. O da Butterfree foi, velho. Nossa, mano. Esse daí também. Fiquei, pô, mano, ele vai deixar a Butterfree, velho. Tem aquela cena toda triste, velho. Pô, mó tenso, velho. Foi o primeiro Pokémon que ele pegou, meu. Exatamente. Na verdade, se você for ver, foi o único que ele pegou. O resto, todos acompanharam ele. Todos acompanharam ele. O Ash é um péssimo treinador. Não, o Pidgeotto também, né? Acho que o Pidgeotto e o Butterfree foi o único. O resto é tudo acompanhado. Não, o Pidgeotto ele usa o Pikachu. Só que depois ele abandona, né, o Pidgeotto mais pra frente. Tudo, o Ash, ele é um Ash, péssimo treinador. Não, a gente vai falar do Ash mais pra frente, calma aí. Calma aí. Vamos por partes, calma aí. Vamos agradecer agora manifestando a raiva também. Cara, é competente, nunca evoluiu o cachorro dele, mas beleza. E o cronólogo, e sua... Vocês que são os mestres pokémons aqui, porque eu sou mero aprendiz de vocês. E qual é a sua cena do anime, assim, que você acha assim, caraca, me lembra a infância? Caramba, velho. A cena do anime, cara, que eu gosto pra caramba mesmo, foi... Que me emocionou pra caramba, foi a do Butterfree mesmo. Ah, não tem como não citar também a quase que ele abandona o Pikachu. Que, primeiro porque naquela época muitos animes davam spoilers no título. Dragon Ball é um exemplo, né? Frieza vai matar Goku. É, Goku vai matar Frieza. Aí Goku mata Frieza no final. E o nome do episódio? O nome do episódio é Adeus Pikachu. Foi pronto, já era. Foi embora. Então eu achei que ele finalmente ia se livrar do Pikachu, né? Então fica bom, promoção e tal, se clama, aí não acontece. Ah, e também eu gosto daqueles episódios do navio. Do navio eu achei legal também. Que ele se juntou. Foi a primeira junção dele com a equipe Rocket. É, isso é verdade. Bem interessante. Eu acho que nessa parte, tipo, tem algumas teorias do Pokémon que eu acho bem legal também, que é bom a gente falar, mas acho que já a gente colocando um pouco mais sobre os nossos Pokémons preferidos, eu acho que, sei lá, eu acho que eu nunca parei pra pensar sobre isso, mas eu acho que eu escolheria o Squirtle do anime. O Squirtle do anime. O de óculos. É, cara, ele é muito mala, cara. É muito mala, mano. Muito mala, muito legal. Eu acho que se fosse do anime também, eu ia ficar com o Squirtle. Mas do anime, cara. Se fosse sem vou levar personalidade pro Charmander, velho. Que o Charizard pra mim é top. Não, o Charizard também é outro cara que é totalmente. Mano. Tipo, quando ele... Nossa, era muito engraçado, cara. Quando ele começava a chamar o Charizard pra duelar, o Charizard deitava, assim... E falava assim, não vou duelar. Mano, ele insistia, né? É engraçado, ele insistia, que eu achei que insistia, cara. Ele mano, insistia. Mano, esse Pokémon não funciona. Ele não obedece, mas eu vou jogar ele. Ele insistia, cara. Eu falei, mano, para, mano. Sabe o que ele vai dar? Que ele vai dar pra trás, cara. E ele sempre colocava. Que ele perdeu a primeira liga por causa do Charizard, né? O Charizard não quer lutar. Nossa. Exatamente. E se fosse para sair, ele ganharia a liga, né? E o Seiya Kantomo, qual que é o Pokémon preferido seu? Puxa, cara. Nossa, eu tenho tantos queridos. Mas o que eu mais gosto, assim, é o Alakazam, sabe? É, eu tenho uma quedinha pelo Alakazam. Jurei que eu você escolheu muito de água, dele. Quem? Eu jurei que você ia escolher de água, mano. Você sempre, você então, tipo, todas as vezes que ele jogava, você ia pro de água, cara. Eu gosto do tipo de água pra batalha. É que o de água eu tenho tantos queridos, o Wailord, eu tenho. É difícil disso. Eu gosto também do Poliwrath, eu gosto dele também. Tenho vários de água, eu sou um treinador que eu gosto de água. Mas o Alakazam eu tenho e o Machamp, são Wailord, Alakazam e Machamp. Eu não vou falar o meu preferido, porque eu gosto desses três. E eu tinha uma Kirlia também, que eu amava ela. Eu ganhava do Marlon todas as vezes que eu usava ela. É, maldito aquele. E o Slowbro também. É o Slowking, né? Mas é Slowking, isso. É, eu sei, isso daí deu trabalho também. Mas eu gosto dos de água e eu vou dar um especial assim pro Alakazam, porque agora ele tem uma mega evolução da hora. Curti. Então, Alakazam aí, meu favorito. Então... Alakazam, que é a vantagem daquele Pokémon que vira, que é um sorvete, né? Como assim? Ele tem duas. É, duas mano. Porque conforme vai passando a geração. É, exato! Conforme vai passando a geração, tá inventando até Pokémon sorvete. Pronto. Só lá casa. Na Mega Evolução ele tem umas 10 colheres flutuando lá. Ai, nossa, que então, pessoal, há um duelo muito grande que as pessoas comparam o Ash com o Red, que é o nosso personagem principal de um dos mangás mais vendidos de Pokémon no Japão e no mundo. Do primeiro jogo. E o pessoal compara muito o Red com o Ash. O Ash realmente é muito parecido com o Red. Só na aparência. Porque o Ash... Tem até o mesmo Pikachu no level 80 não evoluído. Isso. Só que o Ash... A grande diferença é que o Ash é um péssimo treinador de Pokémon. Péssimo. Diferente do Red. Péssimo. Que o Red... cara, eu você... Qual anime do universo, cara? Que você tem uma liga... Em que um personagem principal não ganha um campeonato, cara. Qual? Você não vê isso, cara. Sabe? A única coisa que eu vi uma vez foi Naruto. Que, cara, ninguém dos fortes ganharam. Quem ganhou foi o Shikamaru. Mas foi uma competição só. Eu garanto que se tivesse outra competição, Naruto iria ganhar. Mas, pô... Eu assisti acho que 5 temporadas de Pokémon, cara. Se eu vi o Ash ganhar uma, foi só a Liga Laranja. Porque o resto sempre tem um padrão. O Ash se mata pra conseguir as insígnias. Aí depois ele chega na competição, ele conhece um bunda mole. Depois ele perde pro bunda mole e não vai pra final. Aí eu falava, caraca, mano, que cara escroto, mano. Sabe, tipo, ele era muito ruim. Mas isso é por ele mesmo, cara. Porque ele poderia vencer todas. Porque todos os pokémons, quando ficam no nível bom, é o que ele faz. Olha a inteligência do cara. Ele solta. Deixa a natureza. Pidgeotto, eu acho que foi o Pokémon mais fiel dele. Você não viu um episódio que esse Pokémon desobedeceu ele. Até o Pikachu já desobedeceu o Ash, mas o Pidgeotto nunca desobedeceu ele. Virou Pidgeotto? Fica aí, protege os outros Pokémon que tem nada. Nossa, cara, que ridículo. O Charizard que ajudou ele na luta com o Entei voltou pra ajudar ele e tudo mais. Mano. Eu já ia falar, você não volta lá pro Vale Charizífico, não. Você já ficou forte, lutou com um Pokémon lendário, agora você vai ficar comigo. Agora você vai ficar comigo, velho. Agora você vai ficar comigo. Óbvio. Você enfrentou o lendário do fogo. Nossa, não, falo nada. Então, O Ash, ele é... Diferente do Ash, o Red, no mangá, cara... Ele é escroto pra caramba, mano, sabe? Escroto no sentido bom, né? Ele é um cara que, mano, não mede esforço, ele vai pra cima, não tá nem aí se é amigo dele ou não, ele não fica com dó, sabe? E ele vai pra cima e ele quer ganhar. E a comparação entre os dois é inevitável sempre, cara, porque o pessoal sempre esculacha o Ash defendendo o Red. Então, no caso, assim... Comparado aos dois, na verdade, logicamente, é bem nítido isso, o Ash, ou o Satoshi, né, ele foi inspirado no Red, era pra ser o Red do anime mesmo. Só que, lógico, o anime foi tomando um rumo diferente. E pra quem não... Não sei se vocês sabem, mas até pra quem não gosta de ler mangá ou acha meio parado, existe uma animação que só tem... em japonês, eu não sei nem se foi dublado para inglês, que é o Pokémon Origins, que conta a história do Red mesmo, que lá é Green, né? Porque no Japão é Green. Tem sim. É verdade, é novo isso daí. Então, ele é novo. E é muito bacana, ele realmente começa escolhendo entre os três Pokémons, e ele faz... Cara, é show. Tem legendado. Ele faz exatamente... Tem legendado. Legendado, e ele faz... mas acho que não tem dublado em português, né? Só tem legendado. E ele faz realmente toda a trajetória do jogo, que a gente faz no jogo, que é capturar todos os, isso, no caso, primeiro, né, os 150 pokémons. Isso. Ele pega os lendários, coisa que o Ash não faz. Ele, inclusive, faz. A luta dele com o Mewtwo é sensacional, né? Cara, é muito louco. A evolução do Charizard com o Mega. É Mega Charizard, Mega, né? Isso. Mega Charizard, que aí, muito que, por mais louco, que fosse no 150, né? Ele usa coisas características do, da sexta geração. Que então o Charizard mais evolui. É realmente, cara, você é se sente louco. No Game Boy, cara, sabe? Você se sente no Game Boy. É a vida dos pokémons no telão. No telão. Inclusive você... o som desse anime é parecido com os do Game Boy, cara. Quando, é ele, luta, quando ele luta contra o filho do o sobrinho do professor Carvalho lá no final, que ele luta... Esse é o Gary. O Gary. Na verdade, o nome, outro nome, né? No Game Boy é outro nome. É green, não é? Não, esse é o red, né? Esse. É porque eles são conforme a versão, que lá no Japão é red e green. Não, então acho que ele é o ele green. Ele é o green. Ele é green e o que seria o red seria o red. Mano, mas na época que lançou, foi um sucesso esse anime. Porque a galera que é hater contra o Ash, mano, os caras explodiram. Tinha que fazer um anime do Red! Tinha que fazer um anime do Red! Olha o Red! Aí a Nintendo finalmente ouviu a galera, vão, toma o anime do Red. Ficou muito bom. Ficou muito bom, cara. Até uma coisa interessante sobre a criação do anime é que, assim, ó, quando o Satoshi foi o criador lá do Pokémon, quando ele lançou pela Game Freak em 96 o jogo. O jogo, sem divulgação nenhuma, vendeu 8 milhões de cópias, sem publicidade. E aí ele pensou, junto com o Shigeru Miyamoto, de vamos fazer um anime para divulgar o jogo. E foi esse sucesso que aconteceu aí. Daí, por causa que foi feita uma divulgação, que o anime começou a ser separado do jogo. Oh, e a certa meio público-alvo dele, né, que é as crianças. Exatamente. Tem toda aquela história macabra, né, daquele episódio que deu convulsão em várias pessoas no Japão. proibido em um monte de países. Tem esse episódio ainda. Cara, quando eu era criança, mano, ó, voltando até aquele o pedaço das coisas de infância, mas uma das coisas que eu era criança, porque eu ficava assim, mano, eu acho que só o Pokémon mais forte que o Mewtwo é o Porygon, porque ele conseguiu atacar as pessoas de fora da TV. Isso daí era na minha cabeça mesmo, gente. Eu ficava, né, por mais que não liberou o episódio aqui no Brasil, mas tinha revista que saía, né? Aí tava lá, ó, foi proibido no Brasil porque crianças convulsionaram. Hoje tem no YouTube. Pô, mano, ele é melhor que o Mewtwo. Hoje tudo tem no YouTube, né? Então, esse episódio tem no YouTube também. E só atacou mesmo quem tinha... tendência a ter epilepsia, né? Então, tipo... também por ser criança, sendo em desenvolvimento, eu acho que o cérebro é um pouco mais vulnerável. Eu assisti e não teve nada. Aconteceu nada. Até também. Eu que já tive convulsão, assisti e também fiquei de boa. Então, sobrevivi também. E aí, pessoal, pra quem não sabe, o Pokémon tem uma mitologia de criação do mundo e de criação dos Pokémons. O jogo, ele acontece, na verdade, de trás pra frente. Então, no primeiro jogo, você tem a tentativa dos cientistas de clonar um Pokémon lendário, que eles assumem ter, eles acreditam ter poderes divinos, que é o Mew. E eles conseguem uma parte do DNA do Mew e eles replicam ele e nasce o Mewtwo. E é assim que acontece o primeiro jogo, o Red, Blue e o Yellow. Como que eles conseguem esse DNA, entre aspas, do Mew? É no fóssil. Isso. Eles acham num fóssil, aí eles têm a ideia, vamos no criar fóssil? O Pokémon mais forte do mundo. É no fóssil do Mew. Mas o Mew não é vivo? Sim, mas... Então. Tá bom, realmente... Mas eles. Primeiro que eles não. Por enquanto era lenda. É, era uma lenda. Mas aí eles viram que o Mew existe de verdade. É, tanto que no jogo é até engraçado, que no jogo pra você conseguir o Mew, você tem que ativar um bug lá muito cabuloso pra você conseguir pegar o Mew. É, o pessoal fala, que nervoso. Então, mas aí queriam criar o Pokémon mais poderoso do mundo, o Mewtwo, através do Pokémon que eles julgavam ser o mais forte, o divino, que é o Mew. Só que o Mew, isso vai ser explicado lá na quarta geração, ele criou o universo junto com Arceus. Então, primeiro veio o Pokémon Deus, Arceus, do tipo normal, e ele criou o Mew para ajudar ele na criação. Depois do Arceus, até a história do Arceus no quarto diz que o Arceus nasceu de um ovo em um vórtex de puro caos. E então, depois com o Mew, o Arceus ele criou o Dialga e o Palkia, que são também da quinta, se não me engano, da quinta geração. O Dialga, o Dialga ele controla o tempo e o Palkia ele controla o espaço. E junto com esses dois, o Arceus também criou a Zelfe, o Uxie e o Mesprit, que são pokémons também do tipo psíquico. O Arceus adormece, então, e ele fica por aí. E os três aí que ele criou, o Uxie, a Zelfe e Mesprit, eles representam até uma ideologia que eles fazem dos três das três características de Deus, né? Cada um deles representa a onipotência, a onisciência e a onipresença. E eles meio que trazem uma certa ordem assim, para o mundo, porque o Palkia e o Dialga eles ficam meio que distorcendo as coisas em caos. E aí a gente tem também a figura do Giratina. O Giratina ele foi um Pokémon criado pelo Arceus também, só que ele vive num mundo inverso. Ele é, inclusive o tipo dele, né, é fantástico, eu gosto do tipo dele, que é dragão fantasma. O único dragão fantasma que existe. É, o tipo dele é muito tentador, mas eu acho ele muito feio pra ter na batalha. e ele sempre pega a ideia dele é que ele pega as almas dos pokémons. Ele aparece pra levar as almas pra ele mundo, esse mundo reverso que ele vive. E aí a criação do mundo, aí que acontece então a criação do mundo. Então tem o Dialga e o Palkia, a Uxie, o Mesprit, o Azelfe, o Mew e o Arceus. Só que o Arceus é dormente. E aí na história entra o Grondon e o Kyogre. O Grondon é um lendário da terra e o Kyogre é do mar. Eles estavam em constante guerra. E então era o Kyogre toda hora fazendo tempestades, o Grondon toda hora fazendo terremotos. E aí veio o Rayquaza interferir nessa história. E o Rayquaza, a grande característica dele é trazer ordem pacífica, pacificar as estações. Tanto que ele é um Pokémon, se você captura ele tá cheio de ataques que é de Sunlight, de Rain Dance. Ele é fácil, ele se adapta com essas coisas. E a habilidade dele lá é uma coisa de... Ah, esqueci agora. Mas tem a ver com o tempo também. E o Rayquaza, ele bota uma ordem no Grondon e uma ordem no Rayquaza. E aí fica tudo por aí. E é o quê? Não, é que você falou que o Rayquaza bota ordem no Rayquaza e no Grondon. Pelo que eu grito, Grondon. Isso. Só que ele faz isso através... eu confundi tudo aí. Mas o Rayquaza ele faz isso através dos Regis também. O Rayquaza ele tem essas habilidades de trazer a ordem nas estações, mas ele faz isso através dos Regis. E ele criou Regis. Você lembra o cronólogo quais são? É Regice, Registeel e Regirock. E tem depois o Regigigas também, que é o normal. Isso. Que é o Regigigas, na verdade, que comanda os três Regis. Isso, exatamente. E aí, esses gigas, esses reis são tipo uns protetores, caso esses dois voltem a brigar de novo, entendeu? Eles ajudaram Rayquaza nessa pacificação e assim que o mundo Pokémon foi criado. E aí, aí acontece toda a criação do resto do universo Pokémon. Os Pokémons vão se surgindo, e até chegar na história do Mewtwo, né, que é o começo do jogo. Então, o Pokémon, ele é uma trama que tem uma história por trás, assim, que é até bastante ignorada nos jogos, né? Todo mundo fica querendo passar a liga logo e pegar os Pokémons, mas tudo envolve essa trama, né? A captura desses Pokémons lendários envolve tudo isso. E aí tem outros lendários também, né, que são específicos, que é o caso, por exemplo, da Lugia e do Ho-Oh, né? Eles protegem lugares específicos. O próprio Suicune, Entei e o Raikou, eles são pokémons que guardiões de lugares específicos. O do 150 não tem mais nenhum, né? Era só o Mew e o Mewtwo. Tem os três pássaros. Os hábitos. Os três pássaros. Os hábitos e Moltres. E Moltres. Que são das pedras lá do... É do próprio Pokémon, da Lugia. Do próprio filme da Lugia. É, eles são pokémons que são fortes pra ficar guardando, né? Aí cada geração, eles vão dando uma atribuição, assim, por exemplo. Na primeira geração, o Mewtwo era o guardião dos humanos. E o Mew, no começo falavam que era o guardião dos pokémons. E aí depois surgiu o Celebi. Né? Eu até esqueci de falar do Celebi. O Celebi, ele é importante nessa história aí, que ele é o viajante do tempo. Isso. Ele também, junto com o Dialga, né, que também é o do tempo, o Celebi, ele vai modificando aí. E ele é um dos lendários que é tipo impossível pegar no cristal, né, que é a segunda geração. E aí... Por evento, né, da Nintendo. Só obtinha, por evento. Né, agora não tem mais. Agora não tem mais. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, já era. Só Game Shark. Game Shark. E na terceira geração, se eu não me engano, foi o Pokémon Desejo, né? A Jirachi. Que veio do Palkia. E o Jirachi, ele concede todos os desejos que você precisa. Também é um Pokémon impossível de pegar sem evento. E é uma história assim que ainda não está completamente contada. São fragmentos que são tirados de vários jogos e foram juntados, mas ainda existe uma trama para ser descoberta, né? Como que tudo isso acontece, como que cada Pokémon se originou, né? Os próprios fósseis, né, são as grandes fontes de descoberta nos Pokémons. Então, Pokémon ainda tem muita coisa para mostrar. E os filmes, né, eles sintetizam muito isso daí. É que geralmente quem assiste o filme e não joga não entende muito o que acontece, mas o filme, ele é uma junção do que acontece no jogo, um pouco do que acontece no anime, e é interessante pegar ele, entender essa história dos filmes, né. Eu achei interessante, cara. Uma coisa que eu acho que nunca iria saber pela internet. Eu acho que muito pelo fato de que os jogos aqui no, graças a Deus, hoje nós temos tanto no PlayStation 4 quanto no PlayStation 3 ou no Xbox ou no Xbox One, ou até próprio mesmo para games de smartphone, são traduzidos para o português, né? E isso faz com que a informação como essa, que é bem legal, eu gosto muito de mitologia, não importa se é mitologia nórdica, romana, grega, ou até próprio mesmo da mitologia do Pokémon, eu gosto de saber. Uma das primeiras coisas que eu perguntei para vocês foi sobre se Pokémon tem mitologia, e isso fez com que eu passasse a enxergar Pokémon de uma maneira diferente outra vez. Eu gostaria mais, sabe, tipo, de ter uma profundidade maior sobre isso, livros, algo, coisas, mas eu acho que não é o foco da produtora, da criação dos jogos, né? Que eles vão fazendo isso de de pouco em pouco, né? Pokémon tem 20 anos e pouco se sabe ainda sobre a criação do mundo, a maneira como foi criada, apenas como é contada. Pouco se sabe, eu digo, poucas pessoas sabem disso em torno de 20 anos, né? E por incrível que pareça, tem duas pessoas que conhecem a criação do mundo no meu podcast, no nosso podcast. Isso é sensacional, cara. Somente... É que assim... Mesmo sendo, por exemplo, pra quem entende inglês, não é um negócio que o jogo escancara na sua cara. É, se você ir conversando com as pessoas, com os outros personagens ali do jogo, que você vai juntando uma coisa na outra e vai descobrindo, porque ele é bem de relance mesmo, diferente de, tipo, jogos como, talvez, o Zelda, por exemplo. Que você tudo gira em torno daquela história. Exato. Pokémon não, você tem aquela saga do Ash mesmo, que é pegar as 8 insígnias e ir pra liga. E aí, se você for pesquisando, for vindo, né, verificando, conversando com os personagens e se interessar, aí você começa a ver os relatos das coisas. Mas realmente, até pra quem entende inglês e joga, é um negócio que é bem, bem tímido, assim. Porque eu sempre fui uma pessoa curiosa, né? E quando, cara, desde pequeno isso, né, a gente tava discutindo hoje à noite, vocês até deram risada, né, que eu falei do Caterpie, e eu achava realmente que, não sei, algum amigo meu falou pra mim, eu levei aquilo lá piamente no meu coração, falei, caraca, cara, é o ovo da... Cara, eu tava no meu trabalho, quando eu vi aquilo, Silas, eu pensei, quê? Mano, com os usuários na linha, com os negócios. Eu dei um espanto, assim, quê? E falaram pra mim, cara. Eu parei assim, eu falei, que é isso? Trollaram você legal, LP. Porque. Não, mas pra mim é que. Porque o que aconteceu? Tinham acabado de lançar o segundo filme de Pokémon. Que foi o Pokémon lá da. Tinha os Zapdos, os Articuno, os Moltres e a Lugia. Pra defender o Estado Islâmico, pra não deixar o Estado Islâmico estourar o mundo lá. E... Pokémon 2000. É isso, muito Pokémon bom. 2000. Nisso, nessa época, a Misty, né? É a Misty, que é amiga do Ash, né? A Mística. Mística não, pô. Misty é X-Men. Mística. É Misty? É Misty mesmo. Tô só zoando. É porque cada época ele tem uma equipe, né? Mas a Misty demora pra sair da equipe dele. Misty demora, E aí o Brock, o primeiro rabo de saia que aparece, ele sai fora já. É, tá aqui nesse 2000 não tá o Brock, né? É o Tracy. Não, é o Tracy. E é o Lapras, né? O Lapras que tá... Já tá carregando eles pra cima e pra baixo. E tinha acabado de sair, e nisso o... Eu lembro que foi a primeira batalha que o Charizard obedeceu o Ash. E aí o Charizard veio estourando tudo. Foi estourando tudo dentro da caverna. Aí ele evoluiu. Na verdade não foi a primeira batalha que ele obedeceu. Foi quando o Charmeleon evoluiu pra Charizard. E aí ele veio estourando toda a caverna e tal pra ajudar, pra libertar a galera, né? E aí, do nada, a Misty acha o ovo, né? E aí dentro desse ovo nasceu o Caterpie, e aí surgiu um boato na galerinha que eu andava de que que o Caterpie, quando ele evoluísse, ele ia se tornar Lugia. Eu fiquei fiamente nisso aí, cara. Realmente nisso aí. Aquele também não é o Caterpie, é Togepi. Togepi, isso. Togepi. É, o Caterpie é o da Butterfree. É, isso, Togepi. E aí ele ficava com o dedinho lá, assim, sabe? Tipo, eu falei, caraca, esse cara realmente é o... É a evolução da Lug. Aí depois que eu descobri que ele é um Pokémon em extinção já, né? Alguma coisa assim, tipo da época. É como se fosse, se ele pertencesse. Pré-histórico, como... né? Isso, Pokémon pré-histórico. É como se ele pertencesse ao mundo dos dinossauros nossos. Eu falei, caraca, mano, sabe? Tipo, eu fiquei bobo com aquilo. Mas eu gostaria mais se ele se tornasse realmente a Lugia. É, inclusive, ele vira um pássaro muito feio depois. É. Ele realmente. Dentro do ovo, ele dentro. Mas, mano, o design dele. A segunda evolução já é muito ruim. Que é ele dentro do ovo, só que com pernas. Né? Tipo, ele tá dentro do ovo, só que ele estica mais e ele fica com pernas. Mano, muito feio, cara. Pelo menos também asas, é. Mas é mais bonito do que o Togekiss. Togekiss é um pássaro gordo esquisito. Vamos pro. É, o bom é que agora ele ganhou mais um elemento, né? Agora ele também é fada. Eu só não vi se ele fica fada voadora ou fada normal. O Togekiss virou fada? Ah, que interessante. É, o Togepi agora é fada também. Jigglypuff e as rosinhas também, a Wigglyv. Ah, o Clefairy tá na cara, né, mano? Pô, Clefairy. Clefairy, óbvio. Só que eu acho uma bosta isso. Agora eu vou falar uma revolta do Pokémon. Pokémons, fadas viraram normal e fada. Outro Pokémon também que nunca deixa de ter é o normal voador. Não existe um Pokémon só voador que não é normal. É, voador não é um tipo que existe sozinho. Ele sempre coexiste com alguns. Sempre existindo com alguma coisa, nem que seja normal. Por que não tirar o normal? Nunca entendi. É, eu também não... Tinha muitas coisas que eu até quando criança eu ignorava. Eu falei, não, se ele tem um atributo, ele deixou de ser normal. Também acho. Eu nunca... Quando eu era criança, eu não considerava, normal. Eu não aceitava o Pidgeotto sendo um normal e voador. Ele é voador, não, pô. Não tem como ser um Pokémon normal. Qual que seria um anormal? Não tem como ser um normal. O Abafete. Ah, o Abafete é o anormal. Não, é o anormal, é verdade. O Abafete seria o anormal. Mas, cara, mesmo. Cara, se você olha assim, se fosse assim, então teria que ser aquele, o lutador lá, qual que é o nome do lutador? Que tem até o. Dele, Machamp? Não, tem o Machamp e tem também aquele lá que é homenagem ao. O Muhammad Ali. Isso. Esse era pra ser normal lutador, não só lutador. Por que só esse preconceito com os pokémons voadores? Cadê os defensores dos pokémons voadores nessa zona? Na verdade, eu acho assim que principalmente agora, a partir da. Acho que a partir da sexta mesmo. O normal virou Brasil, virou bagunça. Porque tem até fogo normal. Então? O que é fogo sério? Normal? Sério, eu tenho um Pokémon, eu esqueci o nome dele. Ele é um leão. Ele é um leão e ele tem. Ele tem até diferença entre macho e fêmea, que o leão é igual o leão de verdade. O leão tem a juba, a fêmea só tem um. Nesse caso não é igual o de verdade. Só tem um moicano. É, e ela. E esse Pokémon, ele é normal e fogo. Tipo, pô, ele já é fogo, como pode ser normal e fogo? Então, essas coisas que em Pokémon não faz sentido, né? E você vê como que a gente... essa confusão de universo e tudo mais. E isso faz com que a gente pegue o universo, que a gente já falou de anime, e a gente passa a começar a falar sobre os games de Pokémon. O mestre quero ser Pokémon. E vamos falar, né, sobre o mais. Vamos dar mais detalhes sobre os jogos. De começo, né? Como se é? De começo começou mais ou menos assim. Começou mais ou menos como é o anime mesmo, né? Você vai, pega as insígnias. Na verdade é assim até hoje. Mas houve as diferenças. Sempre vai ser, né? Sempre, exato, sempre vai ser. Sempre é aquela fórmula, é igual FIFA. Nunca vai mudar o futebol. Vai ser a mesma coisa, sempre. Só que com as adições, né? Agora tem as berries. e que são as frutas que dá pro Pokémon segurar, que não tinha na primeira geração. Aí depois teve várias adições até chegar no mais recente, quer dizer, não mais recente, o antes, que é o XY, né, dos 3D, dos jogos de 3DS, que são os de agora, né, que são o XY, que finalmente adicionou, né, os Pokémons em 3D. Eu acho que até demorou. Finalmente, né? Puxa vida. Finalmente, cara, porque precisava lançar um jogo de portátil, aí lançava um console que era só um Stadium ali, que era só batalha, mas ao menos, não podia capturar. E você pegava no portátil, era daquela gráfico 2D. Aí finalmente fizeram 3D, bonito. Eu, particularmente, gostei muito da evolução que teve do XY. Demorou, mas ficou legal. Ficou bem decente. E eles adicionaram muitas diferenças entre os femininos e os masculinos também no XY, né? Foi. Então, além de fazerem 3D, eles refizeram toda a layout dos pokémons masculinos e femininos. Sim, que antes não tinha tanto. E antes o único pokémon que tinha essa diferença era o Nidoran. Isso. E também era aquela coisa. É, a cor rosa. É que nas evoluções dele ele fica um pouco mais diferente. Então, Nidoking e Nidoqueen. Mas do mesmo jeito, era só esse. Agora não, tem vários. Tem diferença também em pokémons e em estação do ano. Que nem que é aquele... Eu não lembro o nome do pokémon, mas é um viado. É, cada estação do ano, o chifre dele fica com folha, fica florido, fica com gelo. Ficou interessante. E teve o polêmico Mega Evolução. Que foi a cópia do Digimon. Porque o Pokémon agora volta. Digimon, total. Assim, eu gostei. Eu gostei da Mega Evolução. Acho que deixa a batalha mais intensa. Mas que é cópia é. Cara, quando eu vi isso, eu falei, putz, que merda. Já estão fazendo um layout merda dos novos Pokémon. Aí agora vão fazer Mega Evolução, cara. Que negócio é esse? Agora vai ter um Digivice também agora, só falta. Faltava. É, tem quase isso, né? Que é o Mega Ring. Você tem que ter com o Mega Ring lá no bracinho. É verdade. Ah, outras coisas, voltando até a falar dos personagens, é que agora você também tem diferenças entre personagens. Você pode ter sua própria característica, né? Você veste, tipo, virou um GTAzinho Pokémon. Você veste roupinha. What? Eu achei isso bem, bem bacana. É verdade, você pode colocar boné, pode escolher até a cor do seu, se vai ser negro, vai ser loiro, do seu treinador. Ah, tá. Eu acho que ficou... Eu tava pensando que treinador. Você ia colocar isso no Pokémon, eu falei, what? Mas também. No Pokémon tem desde o Rubi e Safira, essa troca de roupa em Pokémon. Meu Deus do céu. É, em Pokémon, naqueles competição de beleza lá, naquela porcaria. De beleza. Isso é uma coisa muito que inseriram, né, nos Pokémon, foi competição de beleza, porque você tinha seus Pokémons inúteis, né, mas que nas competições de beleza eles sempre ganham, Pokémons tipo Rattata, tipo... Meio tipo Pokémons inúteis, que são muito bons, Jigglypuff. E isso é são culpa muito de quem? Desses... Isso é culpa do anime. O anime que veio com isso aí. Tem várias coisas que foram influenciadas do anime que eu odeio nos jogos. Assim, legal, é novidade, eles tentam inovar, enfim. Mas, uma dessas foi esse contest que tem quase todo Pokémon. A outra foi o que teve cinema, cara. Você pode fazer um filme de Pokémon, que é do Black Nossa, White é lá. Cara, que negócio chato. Uma batalha, aí tem as pessoas lá embaixo assistindo o seu filme. Ai, horrível, cara. As cenas são ridículas. São poucas. Mas enfim. Agora voltando, né, pro XY, eu acho que de novidade realmente só isso, né? Teve as Mega Evolução, teve a diferença entre versão, né? Porque dependendo da versão que você tá, tem uma Mega Evolução diferente. No XY também. E a questão da fada foi adicionada no XY. Ah, é verdade, tipo fada. É, Que foi a segunda vez que eles fizeram isso, né, de adicionar um tipo novo. A primeira vez foi na segunda geração que eles colocaram o tipo aço, que eu achei bem-vindo, muito bem-vindo. Eu gostei do tipo fada também, mas eu demorei um pouco pra achar legal. Porque eu fiquei... Eles colocaram o tipo aço, o tipo dark. Ah, é, na segunda geração teve o tipo dark também. Eles na segunda. Que meio que, embora os únicos pokémons fantasmas que existissem, que eram as evoluções do Gastly, eram fracos por causa do tipo venenoso contra psíquico. Se tirasse o venenoso, eles eram o tipo mais forte que tinha, né? Não tinha fraqueza. Nossa, é verdade. Muita sacanagem isso. Aí inventaram o Dark, que seria a fraqueza do fantasma. Ficou legal também. É verdade. O tipo Dark eu também não tinha lembrado. E o tipo fada veio também porque os dragões estavam dominando, né? É, porque o dragão só vencia de dragão. É, ou o gelo. Não, tinha gelo também. O gelo, é. Mas o dragão só era efetivo contra dragão. É, era só efetivo contra dragão. Mas ele é... O dragão é muito apelão. É mesmo. Mas o Dragonite é uma cara de tão bonzinho que nem parece tão apelão. Pior. Mas eu odiava o Dragonite. Principalmente no cristal, que eu tinha que usar, lutar contra o Lance. Quando eu finalmente vencia o Dragonite, ele aparecia com outro Dragonite mais forte. Aí, mano, é verdade. É brincadeira. Mas uma coisa também que adicionaram no XY, que ficou show de bola, eu não tenho certeza se tinha no Black White, era a batalha em 3. Tinha, foi no Black White que inventaram isso. Que foi... E eu achei que ficou legal esse também. É, inventaram 3 tipos. Tem aquela batalha em trio, que permaneceu no XY, e tem uma batalha em trio onde você pode mudar o seu Pokémon de posição. Né, por exemplo, se o seu inimigo atacar, você já imagina que ele vai atacar com um ataque elétrico, aí você muda, por exemplo, para um posição para um Pokémon de pedra. É, ficava bem legal, mas era um pouco confuso. E no XY eles não deixaram isso. Eles tiraram esse tipo de batalha. Mas eu gostei do Black White tinha. É, e uma coisa também que facilitou muito no XY foi armazenar os seus Pokémons online, né? Você pode. Cara, fazer... é verdade. Tem, não só isso, teve vários aplicativos agora que eles lançaram, que uma coisa que é legal até que o LP chegou a comentar, que provavelmente agora com a saída do Pokémon GO ou outros aplicativos para celular da Nintendo, quem sabe eles exploram isso também, porque a Nintendo lançou teve o Pokédex, teve o Pokémon Radar e o mais que eu... O melhor de todos, que é o Pokémon Bank, onde você armazena online, que aí sim você finalmente consegue capturar todos os Pokémons, porque... Porque pra quem joga sabe como é sofrível, se você traz seus Pokémons desde as primeiras gerações, você não tem espaço pra você guardar seus Pokémons. Tem que acabar deixando eles. Fazer igual o Ash faz. Fazer igual o Ash faz. Virar treinador ruim. Aí você desiste e parte pra próxima, né? No Yellow, pra você clonar Pokémon, não sei se vocês lembram. Bug, né? É, você conseguia, até o Cristal, no Cristal também você conseguia clonar o Pokémon, eu fazia isso. Certo, e recentemente, né, foi anunciado o Omega Ruby e o Alpha Sapphire, que trazem mais novas mega evoluções, né? Cada novo jogo traz mais novas mega evoluções. Só que ele não traz muita coisa de diferente. Ele faz... A Nintendo, ela tem esse lance de fazer remake dos jogos melhorados. E dessa vez ela fez o remake do Rubi e Safira, que trata da história do Groundon e do Kyogre e do Rayquaza. Ela não fez um remake do Emerald, né? Mas fez esse jogo aí, que é bom também. E é legal que sempre quando eles fazem um remake, eles mudam o cenário, então você não vai jogar o mesmo jogo de novo, você vai ter novas coisas para fazer nesse jogo, ainda mais com essas novas possibilidades do Pokémon. Mas a nossa grande atenção vai agora pro Pokémon Sun e Moon. Será que é esse o novo próximo jogo da Nintendo? Ou seria um Pokémon Z? Porque a gente tá falando de Nintendo 3DS, são 3 eixos, X, Y, cadê o nosso Z? É uma boa também, né? Se você parar pra pensar. Então, igual fizeram com o Pokémon Black, Black White, que pela primeira vez lançaram, ao invés de lançar um pra juntar, né, a trilogia, lançaram já dois, que é o Black White 2. Diferente do Cristal e do Emerald, saiu Black 2, White 2. E eu acho que esse Saimon vai ser isso. Será que... Pelo nome, cara, também pode dar como outros tipos de Pokémon que pode estar vindo por aí também, né? Vocês não acham? O nome Sun e Moon, né? Sol e Lua. Eu acho que reflete muito a tipos de Pokémons novos que podem estar vindo aí com esses tipos de coisa mesmo, sabe? Tipo, tanto do Sol quanto da Lua. Eu quero ver como eles vão fazer, né, porque assim, eles teriam que estar melhorando bastante o jogo, porque assim, se você for parar pra pensar só de adição de Pokémon, eles poderiam até fazer isso com os quatro, né, Omega Ruby, Alpha Sapphire e XY, porque, por exemplo, as Mega Evoluções que saiu pro Omega Ruby, Alpha Sapphire, eles são disponíveis no XY através de DLC. Então assim, se a Nintendo for lançar um negócio, eu acho que ela tem que melhorar até bem mais, assim, do que, sei lá, colocar uma adição bem mais legal pra não parecer mais uma DLC, né, já que vai ser lançado pelo 3DS também. Por isso que eu tô achando que vai ser um Z. O que me incomoda muito nessas adições de Pokémon é que, em vez deles melhorarem a estratégia dos tipos de Pokémon, eles replicam aqueles Pokémons que não servem pra nada, tipo Rattata e Zubat. Em toda nova criação, eles criaram substitutos pra um Rattata, pra um Zubat, pra um, por exemplo, um Pidgey também, que é super comum, um Caterpie. Quer dizer, eles replicam pokémons inúteis com tipos que não ajudam muito. Só muda o design. E em vez de criar mecânicas de estratégia, porque igual na primeira e na segunda geração era muito ruim, como a Mayra falou, a gente só tinha um tipo fantasma. E acho que na segunda geração saiu um ou outro tipo, mas também que não ajudava muito. E o dragão também não tinha muito na primeira e na segunda geração. Ainda não tem muito. Então assim, você fica com uma estratégia muito limitada. Eu entendo que a Nintendo, ela tem esse lance de fazer isso de propósito, de ir liberando aos poucos, com a própria história, liberando aos poucos. E aí eu acho que o Sun e o Moon vai sair, e um Z também. Eu também concordo com o Chronology que vai sair um Z, que vai fazer um mescladão de tudo isso e ainda vai liberar um novo Pokémon lendário. Seria isso. Será que eu imagino mesmo. Neste Z, provavelmente teríamos alguém que bata de frente com... com Arceus, algo que tipo possa ser, entre aspas, o apocalipse no mundo Pokémon. Eu acho que é engraçado, já tem um, né? O Deoxys. O Deoxys é um vírus do espaço, um Pokémon vírus do espaço que tem várias formas, e ele meio que representa essa coisa extraterrestre. Então, sei lá o que mais eles podem inventar de Pokémon lendário. Tenho nem mais o que falar agora. Agora vamos fazer o Pokémon da teoria das cordas, né? Só pode ser. Eu acho que assim, eu concordo com o Cantomo. Meu, tem que inventar Pokémon que tipos que estão em falta. Porque uma das coisas que, por mais que foi a geração que inventou o Pokémon Sorvete, foi também a geração que inventou mais Pokémons Fantasma. Porque finalmente lançaram Pokémon Fantasma, tipo Fogo também. O tipo planta, que foi do Black White pra frente. E eu falei, nossa, que legal. Porque assim, eu sou um grande fã de Pokémon Fantasma. Tem que ter um Pokémon Fantasma na minha equipe. Só que assim, sempre ficava, né, principalmente na segunda geração, eu substituía, por mais que eu gostava de Pokémon Fantasma, eu substituía por um Dark. Porque o único Pokémon Fantasma que prestava mesmo, era que seria puro, e que tinha na segunda geração, era o Misdreavus, que era difícil pra caramba de achar. Difícil? Nossa, era muito ruim de achar. Então, aí foi depois que veio no Emerald, que veio o Duskull, que era um fantasma puro, ficava melhor. Ou seja, tem muitos tipos ainda que estão em falta. Isso. Tem muitos tipos ainda que estão em falta, e ao invés disso, vamos criar um outro Rattata, vamos criar um regenérico de Zubat, vamos criar outro PJ. Nintendo, sendo Nintendo. Lançamentos, finalmente eu vou poder dar a minha opinião relevante aqui, porque os mestres pokémons aqui tão que tão hoje, tão com o tema na ponta da língua. Eu sou um mero aprendiz, sou pior que o Ash. Nem tanto. E nós iremos falar de um dos jogos que pode mudar realmente o conceito de realidade aumentada. A gente tá vendo muitos óculos de realidade aumentada sendo por aí, e por enquanto, quando os óculos não estão disponíveis, não estão palpáveis, e para nós meros brasileiros, não acho que não vai estar tão cedo pelo preço que vai ser, porque pelo menos está dizendo lá fora que um óculos vai sair por $800. Imagina quanto vai ser convertido para real isso aí. E vai ficar mais caro que o próprio videogame. E nós iremos falar de algo que veio para revolucionar os nossos smartphones e que vai dar muito lucro para os bandidos também no Brasil, que é o Pokémon GO. O que a gente pode esperar do Pokémon GO? Tecnicamente, o trailer do Pokémon GO pegou todo mundo de surpresa e foi algo que, tipo, ressuscitou o Pokémon novamente. O Pokémon teve várias fases de ressurreição. Ele sempre tá ressuscitando, não digo no sentido daquela galera que sempre compra, tipo, que nem a gente tem o Cantomo e o Cronólogo aqui, que sempre jogam. Mas eu digo da galera global, sabe? No sentido das pessoas global, assim, de que, no primeiro dia do Pokémon GO, provavelmente vai ter mais de 1 bilhão de downloads. E é fácil, acho que vai ser o primeiro game vai ser o recorde de downloads da Play Store e da Apple Store fácil. Mas o que a gente pode esperar, né? Quando sairá no Brasil, ginásios, Pokémon raros, será que a gente vai ter que subir no Monte Everest para capturar um Articuno? Será que a gente vai ter que ir até o Cristo Redentor e pegar um Pokémon raro que está dormindo por lá? E eu acho que, sabe, são essas coisas que a gente pensa. Casando no Cristo Redentor. No Cristo Redentor, né? Vai estar lá casando, colocando as duas colherzinhas no Cristo Redentor lá, assim, né? E isso faz com que a gente se pergunte, será que isso vai ser realmente essa coisa mesmo que o trailer passou pra nós, ou foi só uma enganação, sabe? Tipo, uma enganação da empresa. O que vocês acham? Você acha que vai sair mesmo algo comparado ao trailer? Lógico, gente, não dá, porque no trailer eles quase não usaram o celular, dava mais ou menos ver a visão deles. Mas você acha que no toque, na maneira como você olhar pro seu celular, assim, sabe? E aí, quando você seu celular tá filmando a rua e de repente não tem nada, mas de repente quando você olha pra câmera do seu celular, tá um Snorlax correndo, assim, sabe? Tipo, vai ser um milagre o Snorlax correndo, mas eu ia falar sobre isso. Mas vai ter o Snorlax correndo, sabe? E aí, ao mesmo tempo, tremendo, usando a gravidade. Não sei como vocês podem achar isso daí. O que vocês acham? O que vocês podem esperar, grande mestre Pokémon? Cara, o que falar disso? É um sonho realizado poder ver Pokémon andando por aí. É uma coisa assim que, poxa, na hora que eu vi essa notícia, eu tava na aula. Você vê como eu estava prestando atenção. E aí eu comecei a pensar no Pokémon em cima do professor e eu tentando capturar ele com o celular. Jogando Pokébola na cara dele e um Pokémon lá, sei lá, tipo um Gastly assim, assombrando ele. Cara, eu acho que eu tenho muita expectativa para esse jogo. A Niantic já confirmou algumas coisas, né? Que vão ter ginásios, de que os Pokémons vão ser raros, né? Vão ter lugares que Você vai ter que andar alguns minutos pra achar alguns pokémons comuns, mas você vai ter que andar muito mais pra você achar os raros. Então vai ser baseado no quanto você anda. Cara, só cortar um pouco. Falar que vai ser por região, né? Isso. Cara, aquela cena do trailer, cara, no final, que tá todo mundo lutando contra o Mewtwo. Que cena cabulosa, cara, aquela lá. Tipo, mano, você fica todo arrepiado, cara, com aquela cena. Eu falei, caraca, sabe? E quando todo mundo deu. Se o jogo realmente prometeu que a propaganda transmite, vai ser demais, cara. É uma revolução. Não, o cronólogo, fala aí que a maior emoção do Pokémon é aquela Pokébola parada. É, cara. No... Né? Pô, tal. É a missão de toda criança ficar. Vai, fica. Fica. Quando sobe as estrelinhas. Você fez isso por aí. Não. Cara, viver isso por aí, na rua, assim, vai ser sensacional. Eu tenho muitas expectativas desse jogo. Você imagina a cena, né? Tipo, você na faculdade e de repente chega o carinha. O Mil tá ali, ó. A galera correndo pra pegar o Mil, saindo da sala. Corre, pega o Mil! Pega o Mil! Mas tem prova, mano, ali tem o Mil, cara. Que prova o quê? Imagina a cena, cara. E uma coisa que eu imagino que vai ser até um. Se a Nintendo colocar, eu acho que vai ser muito bacana até pra. Né, pra quem acompanha, né? Quem só tem o celular mesmo e não acompanha os pokémons, só essa proposta já satisfaz. Mas ia ser muito maneiro se tiver, que eu acho que vai ser a pegada, se tiver conexão também com o NX ou 3DS, ou seja, com o Pokémon que for na geração que saiu o Pokémon GO. Imagina, você capturar um Pokémon na vida real e conseguir transmitir lá pro jogo. Transferir pro DS, né, cara? Cara, nossa, mas... Necessário também, acho que tem que ter. Acho que até o Nintendo NX está sendo desenvolvido com essa plataforma simples justamente para isso. Eu também acredito que esse vai ser um dos grandes trunfos da Nintendo aí com esse NX. Já que ele vai sair com essa plataforma de conexão com tudo, né? Que eles vão aproveitar o Pokémon GO e nossa, vai ser muito louco, porque pensa aí, você. Ainda mais se sair um Pokémon XY aí. Pokémon qualquer que é normal, igual site portátil, pra NX, você jogando na telona, com o Mewtwo que você acabou de capturar no ônibus. Vai ser muito escroto, né, cara? Vai ser muito escroto, cara. É até uma piada que o pessoal fala, né? Já que os Pokémons vão ser separados por tipos, lá no Tietê eu vou achar só Pokémon do tipo veneno. Lá no Rio de Janeiro eu vou achar Pokémon do tipo mais esperto, tipo os Dark, assim, que tem uns Dark que é meio espertinho. Vai ter o Meow da equipe Rocket lá no Rio de Janeiro. Só Meow da equipe Rocket. Será que eu vou achar por aí na Amazônia? Eu só vou achar inseto? Será que é isso mesmo lá em Manaus? Mas a gente pode. Legal, cara! Pensa aí, você pode se comunicar com outras pessoas aí do mundo, sei lá, no Facebook. Falou, você que mora aí na Bahia, transmite um Pokémon de fogo aí pra mim, porque aqui não tem. Pokémon de fogo da Bahia. E a gente deve muito, sabe quem? Ao Google. Rapaziada. Ao Google. A gente deve muito ao Google, que um ano antes do lançamento do Pokémon GO, o Google fez uma brincadeirinha de você capturar pokémons no Google Maps. É verdade. Você tinha os endereços de pokémons partidos pelo mundo e você acabava fazendo com que... Eu cheguei a capturar o Snorlax, consegui capturar alguns outros pokémons, mas acabou muito rápido, entendeu? Eu achava que, tipo, tinha que ter durado mais. E foi algo muito legal, que foi uma iniciativa do Google, junto com o Google Maps e a Nintendo. Eu não lembro agora o que, que era para comemorar, mas acho que foi uma iniciativa muito boa, e isso faz com que o crescimento... A Nintendo, ela viu que realmente funcionava, o alcance foi muito grande. E aquilo que eu já vinha falando, comentando com vocês, eu acho que vai ser o Pokémon GO é um teste, eu acho que é um teste da Nintendo realmente explorar os jogos de Pokémon no Android e no iOS. A quantidade de iOS e a quantidade de Androids que tem, celulares, smartphones que usam iOS e smartphones que usam Android, é totalmente proporcional com a quantidade de pessoas que tem um 3DS ou um DS. Então eu vejo que, não que a Nintendo vá parar de fabricar o 3DS e tal, mas vai ser tipo um novo ramo de que a Nintendo pode começar a investir, entendeu? Vai se expandir, né? E o que eu vejo é que a Nintendo, ela não há uma empresa hoje no mundo de jogos para criança como a Nintendo. Não há. Mesmo que a mesmo que a Gameloft ela tente disputar com a Nintendo para jogos lá, os jogos da Gameloft, cara, sempre tem aquela pegada tipo que você sente, nossa, esses caras estão querendo meu dinheiro. Você tá entendendo? Mas, Silas, deixa eu só corrigir. Não é, eu não diria nem pra criança, eu diria pra família. Pra família. Em geral. Pra família. Ela faz um jogo que é pra todas. É sem idade. Ela faz um jogo que é impressionante. E não só falando. Não é só a Gameloft, né? Várias outras empresas. Então eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que a Nintendo consumando o Pokémon GO no iOS, no Android e quem sabe até no Windows Phone, eu acho pouco provável, mas no Windows Phone. Windows Phone é zoeira, né? É zoeira. E eu acho que ela consegue realmente, cara, entrar nesse mercado de uma vez e dominar, sabe, os jogos. E isso eu tenho certeza que vai ser um dos fatos da Nintendo conseguir, sabe, se recuperar no mercado mundial. Porque o japonês eu nem falo mais nada, né? O japonês, como eu disse, né? Se você fizer uma bola saltitante pra Nintendo, o japonês compra. Eu não estou falando de Kirby. Uma bola aspiradora. Não estou falando de Kirby. Cor de rosa. Kirby é muito legal. E... O Pokémon GO tem data de estreia? Não, é esse ano. Deus sabe quando. Já está sendo testado lá no Japão e acho que na Europa também já está sendo testado, né? Algumas pessoas, aquelas famosas pessoas que têm alguma coisa privilegiada, já estão testando esses jogos. Então acredito que até novembro saia. Então, era mais ou menos... Mas a data mesmo prevista pela Niantic, né, que está fazendo lá. Quando vai vir para cá... É, quando vai vir pra cá é outra história. É, aí... Porque vai ser liberado primeiro lá e depois aqui. Não, mas... Até o Mitomo ainda, que foi... Eu acho que o único... nem o único, porque não tá traduzido pra cá. Mas que foi liberado na Play Store aqui do Brasil, que foi o único que foi o Pokémon Shuffle. A única coisa da Nintendo. Exatamente. É. Agora, o Mitomo mesmo, que foi lançado há pouco tempo, não tem pra cá. Então, dá pra você baixar. O que nos resta diferente modo aí. O que nos resta é aguardar e ver o que, que a Nintendo, junto com a... Qual o nome da empresa mesmo que tá junto? Pokémon GO? É a Niantic. Isso. Young? Niantic. Ah. Só a... É a Niantic, mas ela é composta por várias outras empresas que é também parceria com o Google. Ah, tá explicado. Foi um teste. O gol é de Google. Nossa. Ah, não tô vendo.